Expresso. Ouviu? Gostou? Horas e 55 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, é o programa Expresso deste sabadão. Hoje é dia 30 de abril, né? Estamos vivendo aqui a edição de número 356 do programa Expresso nesse sábado, e eu estou recebendo aqui agora os atletas de jiu-jitsu, o João Guilherme e o Bruno Arruda, atletas que representam Guaranésia, eu vou dizer toda a região, mas já quase todo o Brasil, né? Como é que vai, João? Seja muito bem-vindo ao programa Expresso, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui hoje expor o nosso serviço, que a gente está aí tentando expandir pela cidade e levar o nome da cidade para frente aí. Prazerzão estar recebendo você aqui, viu, João? Bruno, seja bem-vindo também ao Expresso pela primeira vez. Opa, pela primeira vez, muito boa tarde, Antônio Cláudio. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar nos dando aí e falarmos um pouco das competições, sobre o jiu-jitsu e sobre o esporte em si. Vamos começar falando sobre o jiu-jitsu. Eu quero entender, né? Primeiro, o que é o jiu-jitsu, de onde vem essa... É uma luta? O que é? Hoje a gente está muito acostumado com essa questão de MMA, né? Isso. E a gente começou a ficar sabendo do MMA, do jiu-jitsu, justamente porque o MMA apareceu demais. O que é o jiu-jitsu? De onde veio? O jiu-jitsu ele é um esporte oriundo do judô. Ele veio do Japão, né? Mas ele acabou se aperfeiçoando aqui no Brasil. Né, veio a partir de um japonês chamado Mitsui Maeda. Veio ao Brasil no começo do século XX a serviço diplomático para receber os japoneses no Brasil. E nisso ele conheceu se não me engano, Gastão Gracie, que eram muito amigos. E para agradecer esse amigo próximo, ele resolveu ensinar os seus filhos, primeiramente o Carlos Gracie. E o Carlos Gracie, a partir daí, começou a ensinar os irmãos mais jovens. Tudo isso aconteceu em Belém do Pará. De acordo com o tempo, eles foram para o Rio de Janeiro e lá eles começaram a expandir o jiu-jitsu. O clã Gracie surgiu daí. Exatamente. No começo, o jiu-jitsu se parecia muito com o judô, certo? O Carlos Gracie começou a ministrar suas aulas no Rio de Janeiro, e o irmão mais jovem dele, no caso, o Hélio Gracie, ele ficava apenas observando os treinos, porque ele era o irmão mais jovem e era franzino. Então, para ele, não tinha um porte físico ideal para estar praticando a modalidade. Um certo dia, o Carlos Gracie não pôde estar ministrando sua aula. Por algum motivo, não pôde estar presente no dia. E o próprio Hélio Gracie, aquele irmão mais novo, franzino, falou: não, posso estar substituindo o meu irmão hoje. E a partir daí ele aprendeu jiu-jitsu apenas observando. Só olhando. E ele, com grande maestria, ele soube substituir o irmão nesse dia. A partir daí, então, seu irmão mais velho, o Carlos, começou a observar a habilidade que ele tinha. Né? Então o Hélio, mais jovem, começou a treinar junto com seu irmão. Mas hoje o jiu-jitsu é o que ele é por causa do Hélio, né? Sim, porque o Hélio conseguiu, com seu corpo franzino, desenvolver formas de alavanca, de torção e de pressão sobre o adversário, que uma pessoa mais leve consegue fazer sobre um cara mais pesado, um cara muito mais forte. Até pouco tempo atrás, o jiu-jitsu brasileiro era o melhor esporte do mundo, né, de luta. Hoje, isso não é mais verdade. Muita gente fala hoje que é o Muay Thai, que é outros esportes. Como é que fica isso daí? Ele deu uma nivelada pela questão seguinte: no começo dos anos 90, um dos seus primos, o Horion Gracie, ele começou a... A gente está levando isso mais pro lado do MMA. Sim, é. Né? O Horion Gracie, ele quis criar um evento para que pudesse mostrar sua superioridade sobre as outras artes marciais, que no caso ele criou o UFC. Isso. Né? Então o UFC, que era um esporte totalmente sem regras. Era luta livre mesmo, era vale tudo mesmo. Vale tudo. Era apenas, e a princípio era arte contra arte. Né? O cara do jiu-jitsu lutava contra o cara do da capoeira, do boxe, do Muay Thai, do karatê. E no começo, ninguém conhecia a arte marcial, essa arte marcial em si, ficava muito aqui no Brasil. E o Royce, no caso, venceu todas as suas lutas possíveis. As primeiras edições venceram todas. E de acordo aí com a profissionalização do MMA, né, deixou de ser vale tudo criar o MMA, o pessoal das outras artes começaram a reparar, ó, temos que aprender essa arte ou criarmos um antijogo. Então hoje em dia ela se tornou mundial. Se tornou universal, e quem quer viver de arte marcial, no caso de MMA, ele vai ter que aprender a luta de solo com o jiu-jitsu e vai ter que continuar fazendo sua luta em pé, seu boxe. Tem que mesclar, né? Mas hoje, vocês, por exemplo, vocês não praticam jiu-jitsu para disputar MMA. Vocês praticam jiu-jitsu para disputar competições de jiu-jitsu. Existem os atletas que têm a intenção de depois migrar para o MMA. Tem atletas que já disputam o MMA e continuam no jiu-jitsu. E assim, eu particularmente tenho a intenção de continuar só no jiu-jitsu. Eu não sou muito fã de trocação, que é o Muay Thai, que é um boxe, um kickbox. Eu gosto mais da luta de chão, a luta de... Porque eu acho que assim, eu vejo que o jiu-jitsu é como se fosse um xadrez, onde você tem várias técnicas. O que a gente aprende aqui, é muito diferente do que você aprende lá em São Paulo. E assim, então às vezes o que eu sei é diferente, o meu jogo é diferente de outra pessoa. Então o jiu-jitsu, ele é diferente. Ele é muito o jiu-jitsu que vocês praticam aqui na nossa micro-região aqui é diferente de um cara que pratica o jiu-jitsu lá no Tocantins, por exemplo, de onde você veio, Bruno. Ele é diferente. As posições que mudam. Porque assim, você tem várias posições. No boxe, no MMA, você tem os golpes, que são aqueles ali você traça seu jogo. No jiu-jitsu, você tem milhares de posições, várias variações daquelas posições. Então, assim, às vezes o estilo de luta do professor nosso da região é diferente do estilo de luta do professor de outra região. Então, ele vai criar aqueles lutadores que têm aquela característica. E aqui, assim, então, assim, que é por isso que eu falo que é diferente o daqui e o dele do Tocantins, porque o estilo dos professores são diferentes. Não é um esporte repetitivo com relação às movimentações, como no caso do boxe, que lógico, não é apenas o jab direto cruzado, mas basicamente o cara se aperfeiçoa nesse... Não tem muita variedade, né? No caso do jiu-jitsu, um faixa preta, ele melhor trabalha por baixo, outro faixa preta melhora o trabalho por cima, fazendo a pressão sobre o adversário, que a gente chama de 100 quilos. Então, é por isso que o João Guilherme disse que o jiu-jitsu é uma forma de xadrez, um xadrez humano, né? Quem acompanha na televisão, acompanha geralmente o MMA, não sabe muito bem como é que é uma luta, como é que se desenvolve uma luta de jiu-jitsu. Seria muito errado eu comparar, assim, a grosso modo, com a luta de judô, por exemplo, que a gente vê mais no, nas Olimpíadas? É mais ou menos aquilo, parecido? Ou não tem nada a ver, eu tô falando uma grande besteira. O jiu-jitsu, no início da luta, ele começa da mesma forma como é o judô. Trabalho de kimono, pegada na gola, pegada no braço, no pano. Ele se desenvolve em pé, como é o judô. Só que no judô, o que acontece? Quando existe uma queda perfeita, com as costas do adversário no chão, no caso do judô, é chamado ippon, e ali termina-se a luta. No jiu-jitsu, se acontecer a mesma queda, são dois pontos. Ela se inicia em pé e continua a ter um desenvolvimento dela no chão, no solo. Né? Judô também existe um trabalho de solo, só que é bem mais reduzido. No caso do jiu-jitsu, ele é praticamente aí 90% aí desenvolvido no solo, o trabalho dele. Então, as lutas de vocês nesse campeonato que vocês participaram, mesmo sul-americano, vocês lutaram quantas vezes? Quantas vezes vocês entraram lá para fazer a luta? Eu lutei uma vez e aí eu fiquei em terceiro lugar e eu perdi pro cara. E ele foi pra final. Pra fase final. Mas geralmente numa competição se luta duas vezes. Porque essa competição, apesar de ser um sul-americano, não tinha tantos adversários. Mas agora essa semana tá tendo o Campeonato Brasileiro, da Confederação Brasileira também. E tava tendo em média de 70 adversários. Então a pessoa fazia ali 6, 7 lutas sem parar. Que é o diferente do MMA. Você faz uma luta só Só ele acabou, é. Três meses, então, quatro meses, dependendo do competição. O Bruno fez duas lutas, porque, no sul-americano. O que acontece? Ele é muito subdividido, porque existe a faixa branca até a faixa preta, existe a subdivisão de pesos, existe o faixa preta que luta, que é leve, que é pluma. Então, assim, aglomera-se bastante atletas, mas vão se dividindo por subcategorias. É uma competição, tem lá, tem 100 lutas, sim, num dia, mas cada uma numa categoria. Então pode acontecer de alguma competição ou outra ter poucos adversários naquela chave, né? Igual foi que no caso de Campinas, nós lutamos agora, se não me engano, dia 2 de abril, a seletiva do Paulista, né, em Campinas. E pode acontecer também como sul-americano também. Uhum. E igual o João tá falando, agora esse final de semana, tá correndo o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, o brasileiro. É. Então tem chaves aí, uma chave só, por exemplo, um faixa azul pesado, tem 70 atletas, então o cara acaba fazendo. O cara vai ganhando, o cara vai progredindo e vai fazendo, luta até chegar. Não tem um limite, pode fazer só 4 lutas, não tem nada disso. Não, cara, vai se lutando. Você tiver ali. Pelo chaveamento, que você cair, você tiver, for ganhando e for tendo e for avançando, você faz ali umas 10 lutas ali, se bestar. E assim, o que que acontece? Por que que às vezes foi pouca gente? Porque nas mesmas semanas estava tendo outros campeonatos, a seletiva do Paulista já havia tido uma seletiva, então assim, agora que é a final do Paulista, que a gente vai agora no final de maio. Então lá a gente concentra-se todos, seletivas. É, porque vai... teve várias seletivas, você aí o nível é outro se também. Classificava. É, então, porque assim, que nem assim, a gente se classificou e não tinha tanta gente, mas agora vai ter um número muito maior de atletas, vai ser um nome muito maior e a gente tá correndo atrás para poder conseguir participar. Correndo atrás porque tá difícil de... Ah, é o que é complicado, Antônio Cláudio, porque o difícil pra gente, porque assim, você precisa pagar uma inscrição que não é barata, você precisa se locomover pra outra cidade, às vezes assim, tipo, a gente forma um carro e vai, que no máximo a gente tem hoje são 5-6 atletas atuantes, que a gente é uma filial em Guaranese de Guaxupé. Então, De uma academia. É, de uma academia de Guaxupé. Tá, como é que chama a academia lá? É Guaxufight. Tá. E aí a gente, o Bruno que puxa aula aqui em Guaranese, ele é meu professor, e ele, e assim, a gente tem a mesma parceria aqui e lá. Então assim, às vezes a gente treina lá, às vezes tem gente de lá que vem treinar aqui. E assim, que é o que eu tô falando, então são poucos atletas que hoje que são atletas de competição, que a gente fala. E assim, então a gente não tem um incentivo. Por que nem eu falei? Porque assim, vamos supor, se a gente for em um carro, às vezes o Bruno luta no sábado e eu luto no domingo. Mas assim, às vezes é mais barato a gente ficar na cidade do que, vamos supor, às vezes só eu e mais um vai no domingo, o nosso gasto vai ser muito maior. Então a gente ainda tem essa coletividade de conseguir todo mundo se apertar e todo mundo junto. Aí o que eu falei, a parte de ser difícil. Porque assim, a gente não tem um incentivo do departamento de esporte. A gente tenta correr atrás das coisas, é difícil. O único apoio que a gente tem hoje, eu e o Bruno, é o Kleberson da Suple Monsters, é o Humberto com o seu Farnese lá da Post de Molas Guaranese, que falaram que vão patrocinar a gente. Então, assim, a gente tá conseguindo esse patrocínio agora, a gente tá correndo atrás pra ver a gente. Fazendo rifa, né? Fazendo rifas. Da última vez a gente fez uma rifa pra gente poder ir nesse Sul-Americano. E agora sim, a gente tem a intenção de ir no Paulista, depois em junho. Tem o Mundial. Já tem muita competição para participar. Tem, porque como a gente, de apoio, né? Como a gente pegou pódio agora no Sul-Americano, a gente já tem uma vaga garantida no Mundial de Jiu-Jitsu. Vai então, acontecer assim, onde o Mundial? Vai ser em São Paulo também. Paulo. E assim, aí a gente já viu o nome. Poxa, eu vou estar participando de um Mundial de Jiu-Jitsu. Assim, a gente não tem incentivo nenhum. A gente vê assim que às vezes o departamento... todo esporte é válido, que eu penso. Claro. Então, só que às vezes a ênfase maior é no futebol. Só que assim, não é que o futebol se engrandece tanto igual o jiu-jitsu tem ido. E assim, a gente tem ido na batalha, porque não é fácil, a gente não tem tanto apoio igual tem. Tá certo que a nossa divulgação não é tão grande igual do futebol, mas a gente tá correndo atrás e tá levando o nome de Guaranese sempre pra frente. O Guilherme Correia esteve aqui, acho que há um mês, dois meses atrás, e o mesmo problema, sim, né? Sim, sim. Falta de apoio total. Falta de apoio, né? Porque assim, são inscrições caras, que nem eu falei, é transporte, é local pra você poder ficar, é local pra poder comer. Não dá pra gente poder tirar isso do orçamento que a gente tem com o trabalho. Porque assim, a gente não vive só disso, a gente tem que trabalhar, que nem o Bruno é casado, tem família, tem uma casa, então assim, é uma situação complicada, entendeu? Eu vou fazer um intervalo, depois a gente continua nesse bate-papo, mas já tem muita gente mandando mensagem aqui pra você. Gostaria de parabenizar meus amigos e mestres, Bruno aluno, parabéns. É, o Alan tá mandando, viu? Alan tá mandando esse alô pra vocês aqui. É, Antônio Cláudio, manda um alô aí pro Brunão. Põe um forró aí pra ele lembrar os tempos de Tocantins. Além de lutador, você também era dançarino lá? Ah, vai esperar a questão da minha terra, pô. Você é muito ligado a certeza. Pensei que você tinha explodido isso aqui na região. Pergunta pro João aí. É, deixa eu ver aqui. Pergunta pro João o apelido, porque o apelido dele é Kib. O pessoal tá pegando pesado aqui. Mas vamos até valer comercial e voltamos já já no Expresso de hoje. Sábado, só dá Expresso. Muito bem, o programa Expresso, agora 13 horas e 14 minutos. Estou recebendo aqui o João Guilherme e o Bruno Arruda, atletas de Jiu-Jitsu. Tava falando errado aqui, mas é porque o cara não ouviu o Palito falando no meio de semana, que falou Jiu-Jitsu. Nossa, pior é. Ah, não, existe uma certa dificuldade aí pra quem não tem o hábito, né? Quem tem a intimidade de falar o nome. Mas é um monstro. Não, é monstro, é Natal, é abração, monstro. É o monstro que falou que o seu apelido é Kibe também. Porra, monstro. Bruno Matoso, não lembro se eu falei no ar agora, se eu falei fora do ar aqui, mas ele falou assim, você tem que pagar a primeira lá, viu? Ô, Matoso, vou pagar 10 hoje não, hein? É, quem mais mandou mensagem aqui? Boa tarde, Antônio Cláudio. Fala aí pro Kibe que o grupo Luxúria tá mandando um abraço e parabenizando a iniciativa de vocês. Valeu, Luxúria, é nóis. É, a Vivian Boturi também mandou um abraço pra vocês aqui, parabenizou aí pelos prêmios, né, que vocês estão conquistando, Vi. Aí, viu? Muito obrigado, Vi. O João Guilherme, primeiro de você, como é que você começou nessa história aí? Por que você escolheu, com tantas modalidades aí pra você escolher, né? Categorias pra você escolher, por que justamente... Assim, sempre gostei de praticar esporte. Eu sempre joguei bola, jogava handball, joguei basquete, vôlei. Eu sempre pratiquei, sempre esteve ali no meio. E assim, eu via luta, só que assim, eu sempre tinha vontade de fazer o jiu-jitsu, porque como eu falei... É, o jiu-jitsu você precisa usar muito a cabeça para você poder se sair de situações complicadas. Você precisa, às vezes você está numa posição muito ruim e você precisa, não só através de força. Força no jiu-jitsu é relativo. Se você tiver mais força, lógico, você tem uma vantagem um pouco maior. Mas se você tiver uma habilidade, uma mobilidade de como sair daquela posição ruim, reverter o jogo a seu favor, é muito diferente. Então isso... foi o que me levou a ter essa vontade, que sim, que nem eu falei, eu vejo boxe, eu vejo Muay Thai, é muita trocação. Eu não tinha essa vontade de fazer trocação, eu tinha vontade de fazer um esporte onde eu conseguiria usar mais o raciocínio para como que eu ia conseguir sair daquela situação difícil. Tá, mas aí você escolheu e começou aqui em Guaranés, há quanto tempo atrás? Ontem fez 2 anos que a gente começou aqui em Guaranés, no aniversário do Brunão, ontem foi aniversário dele, então. Muito obrigado. E foi na data que a gente abriu a academia aqui. Tudo começou através que um dia eu vi uma postagem no Facebook do Bruno, ele comentando com um amigo aqui de Guaranés que tinha vontade de abrir a academia aqui em Guaranés, de começar a puxar treinos aqui. Só que aí eu comecei a conversar com ele pelo Facebook, a gente não se conhecia, e a gente, através dessa conversa, a gente foi tentando achar lugar. Até que um dia a gente achou lugar e ele conversou com o professor Cristiano, faixa preta de Guaxupé, Cristiano Miranda, e o Cristiano investiu junto com ele, o Bruno puxando alguns horários de aula, o Cristiano outros horários, e o Cristiano comprou toda a estrutura para poder ter uma academia de arte marcial em Guaranese, que foi na onde começou, na época, na rua Floriano Peixoto, né? Aí a gente começou lá, e no começo eu tava fazendo faculdade ainda, e assim, era complicado, porque o horário que eu podia fazer era só 11 horas da noite, e aí eu, o Brunão, e o Bruno Matoso apenas, tipo, era só nós três. E assim, tinha dia que nem chegava agora essa época do ano, que a gente foi quando a gente começou mais frio, e esfriando, eu ali no começo. Tava muito afim de... Eu chegava em casa pra poder pegar o kimono e subir pra academia, e você fala, vixe, eu vou mesmo lá ralar. Aí só que eu falava assim, pô, se eu não for, eu vou deixar o Brunão e o Bruno Matoso na mão, porque os dois estão contando comigo pra ter um treino. Então, assim, eu acho que ali um acabou incentivando o outro. Um foi fortalecendo o outro, fortalecendo a amizade dos três, e onde os três conseguiu, sim, ir levando em Guaranese. O Cristiano puxava um horário de treino das 7h30 das 7h30 às 9h, onde era o horário que mais tinha gente, porque assim, é um horário mais fácil. Só que eu e o Bruno Matoso, causa da faculdade não havia como só fazer esse horário, só mais à noite. Hoje ainda tem treinos, normalmente aqui em Guaranese. Sim, onde sim. acontece esses sim, treinos? Sim, hoje está acontecendo os treinos nossos de jiu-jitsu na Academia Strong Corps. Né? Aproveitar e mandar um abraço aí pro Guilherme, o João Paulo, né? Que são os proprietários, sócios proprietários de lá, que nos dão o suporte necessário lá. Um abraço a eles aí. Guilherme, um grande atleta de Muay Thai, excelente. Cara, representa muito bem a cidade aí. Nós estamos fazendo uns treinos lá nas segundas e quartas-feiras, 7h30 da noite. De acordo que vão aumentando a quantidade de alunos, a gente vai abrindo mais espaço. Qualquer pessoa pode entrar e participar? Qualquer pessoa. Qualquer tanto, idade, qualquer idade. A partir da idade do Bruninho aqui, até uma pessoa acima de 50, mais idosa, 60, pode fazer. Recomendado para quem? Você, por exemplo, começou para perder peso, era meio gordinho, né? Exatamente. Mas e pra qualquer pessoa, se alguém quiser perder peso, então apenas aprender, sim, pode normalmente? Sim, ou para se defender, uma mulher que não queira competir, ninguém tem que competir, né? Você escolhe sua meta, eu quero um bem-estar, eu quero uma preparação física, eu quero aprender a me defender, todo mundo, mulheres, inclusive mulheres, né? Que são mais vulneráveis, entre aspas, né? A procura é muito grande? Sim, na verdade, nem varia muito de época para época, né? Na verdade, o pessoal gosta mais de esportes mais, assim, vamos dizer, tradicionais, um boxe, uma luta em pé, né? Um Muay Thai. Mas existe realmente existe uma procura, não tanto quanto eu gostaria, mas essa procura. Existe, mas assim. Então, o que o jiu-jitsu fez para você na tua vida? O que mudou na tua vida? Não, particularmente autoestima, confiança, né? Eu comecei o jiu-jitsu aos 13 anos de idade, em 2000, lá em Tocantins, com o mestre Ramai Rezende. E a princípio foi a forma de perda de peso mesmo, né? Então, sempre fui muito gordinho, então queria ter uma forma de melhorar, perder peso. Eu conheci a parte de lutas, um amigo me levou na academia e eu me apaixonei desde o princípio. Tive uma certa dificuldade no início, por não assimilar bem as técnicas no início, mas de acordo, tive uma certa resistência da minha mãe, né? Não conhecia naquela época. Aí uns 16 anos. Briga, menino. Mas toda mãe é assim. Minha 16... mãe também não gosta de jeito nenhum. Às vezes aparece roxo em casa, minha mãe fala. 16 anos atrás, passava muito nas televisões, onde a concentração do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, aqueles famosos beat boys que iam na rua brigar. Então, minha mãe, você não pode fazer isso, que isso vai te trazer malefícios, mas de acordo com o tempo que ela foi vendo os benefícios, falava, ó, se quiser treinar, vai ter que estudar. Então, eu colocava algumas regras ali e eu corri atrás mesmo. Eu fiquei simplesmente apaixonado pelo próximas vídeo. Competições de vocês, quais são? A gente tem uma agora, dia 15 de maio, em Cássia, e depois tem uma no final de maio, em São Carlos, que é a de Cássia, é uma regional, sim, é de São Carlos, é a final do Paulista, que a gente disputou a seletiva dia 2 de maio, dia 2 de abril, desculpe, e aí agora no final de maio a gente tem essa final. Você me explicou que fora do ar, mas muita gente pode estar perguntando, mas eles moram em Minas Gerais, por que que vão disputar o Paulista? Basicamente por questão de logística, mas como a federação permite mesmo um atleta de Minas Gerais se filiar e competir em outro estado, então é mais fácil pra gente, por questão de logística, a gente se locomover até a cidade de São Paulo, que são normalmente, que nem aqui, São Carlos, Campinas, são cidades mais perto, pra gente poder competir, do que a gente ir lá pra Belo Horizonte, lá pro norte de Minas. Isso é muito comum nos esportes individuais, isso, mais nos coletivos aqui no Brasil, que a gente não consegue ver muito isso, né? Tanto que a federação que a gente fez, a gente nem fez a federação da Federação Paulista, a gente fez da Federação Brasileira, que pela Federação Brasileira você pode competir esses campeonatos paulistas. Então, o que que a gente fez? A gente está federado hoje na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, somos atletas federados e a gente consegue essa permissão por estar federado na Federação Brasileira de disputar o Campeonato Paulista. Beleza, ó, o Daniel Neni, tá mandando um alô aqui pra vocês. Olha, o Bruno tá mandando aqui uma foto sua. Vamos tirar uma foto aqui e colocar no grupo. Viu? Pode isso não. Tá mandando uma foto sua aqui. O Danilo também, Antônio Cláudio, manda o Brunão aí, mandando um abraço pra galera que não tá em competição também, viu? Ah, não, com certeza, eu quero que volte a competir aí. Igual eu falei, ninguém precisa estar competindo, mas vamos treinar, vamos lá, tá fortalecendo a gente lá. E todo mundo muito bem-vindo aí. Bruno aqui, Bruno Matoso, fala pro Kib passar a minha guarda. É a linguagem de piada interna de vocês. Olha que eu passar a tua guarda, você tá me devendo aqueles R$300, viu? É. Ô, Bruno, a situação tava feia mesmo aqui, Bruno. Precisava mesmo. Deu vantagem, né? Pra patrocinar vocês, uma ajuda de qualquer forma, fala com quem, procura quem, como quais são os contatos de vocês? Se quiser procurar eu ou o Brunão, qualquer coisa, meu Facebook, João Guilherme, ou Brunão, Bruno Arruda, o Bruno trabalha lá no fórum, que se alguém quiser chegar lá e trocar uma ideia com ele, ou então o nosso telefone também, a gente pode estar disponibilizando, quem quiser entrar em contato para poder você falar com a gente. Quer falar no ar ou prefere o pessoal ligar aqui, a gente passa? Mas pode, se quiser no ar aí, pode passar, não tem problema. Uai, meu telefone é 9160-6887. Quem quiser tá patrocinando a gente, tá ajudando a gente, puder entrar em contato aí, a gente agradece. A gente vai estar levando o nome. A gente costuma falar assim, igual a gente comenta com o Klebs, que uma mão lava a outra. Eles ajudam a gente, igual o Klebs ajudou, igual o Humberto, que o Sr. Farnese disponibilizaram ajudar, e a gente ajuda na divulgação. Claro. A gente leva o nome, coloca uma patch, que é uma, o estilo uma propaganda estampada no nosso kimono, e a gente leva o nome para outras cidades, em outros lugares, faz publicação no Facebook, no Instagram, tudo com o nome, o logo lá da empresa, né? Que é uma empresa que está ajudando a gente, então é a nossa forma de retratar o ajuda que eles estão dando pra gente. É, mas mais do que ajuda, é um patrocínio que vai ter retorno, né? Vai ter a visualização da imagem, isso. Né? E de onde vocês forem, vão estar levando o nome da firma. Com né? certeza. Da empresa aí, no caso. Isso. João, o tempo tá estourado, né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Antônio Cláudio. Gostaria de mandar um abraço pro meu irmão, que fez aniversário dia 28. Meus parabéns, Nilson. Tudo de bom pra você. E um abraço pra todos meus amigos, todo mundo que ajudou a gente aí. Quando a gente precisou vender a rifa, a gente foi um sucesso. Todas as pessoas que a gente rifou um kit de suplemento, pessoas que não tinha nem interesse de adquirir o prêmio e que fazia questão de comprar a rifa para poder ajudar a gente, porque falar assim, a gente acredita no, na vontade que vocês têm e a gente tá que assim, um pouco de cada um é muito pra gente poder estar correndo atrás disso aí. Aí a gente vai se tornar a partir de agora o novo parceiro aqui. Opa. Do programa Expresso para divulgar as lutas de vocês, como a gente agradeço. Já ofereceu isso aqui. Bom. Pro Guilherme também. Viu, Bruno? É pra você mandar um alô aqui pra galera do Zap Zap, o monstro tá pedindo, viu? Galera aí, galera do Zap Zap, galera do grupo aí, os alunos, amigos. Valeu, gente. Tamo junto aí. Obrigado por estar nos ajudando sempre. Então, Cláudio, muito obrigado pela ajuda aí e pelo espaço que tá nos dando aí. E beleza? O Bruninho vai mandar um alô pra alguém, Bruninho? Falamos com o Brunão o tempo todo, Bruninho? Manda um beijo pra Malu, pra mamãe, manda um beijo aí pra sair tua voz na rádio. Cláudio, você havia falado de competições também, além do Campeonato Paulista que a gente tem agora em maio, em junho, o julho, se eu não me engano é julho, desculpa o equívoco, a gente vai estar disputando o Mundial também lá em São Paulo, que como a gente conseguiu o pódio no Sul-Americano, a gente tem uma vaga no Mundial. Sim. E assim, são as competições maiores que a gente pretende estar competindo agora, levando o nome de Guaranés, levando o nome dos possíveis parceiros, dos parceiros que a gente já tem. Então, sim. E a gente vai estar divulgando isso aqui no programa. Geralmente os campeonatos acontecem no final de semana, de repente até fazendo um link de lá de São Paulo, de onde você estiver. Opa, ali é para trazer pra gente, sim, e a gente aproveita para divulgar o nome das empresas que vão estar patrocinando vocês. Muito obrigado pela ajuda aí. Só reforçando, existe atleta nosso de Guaxupé, atletas nossos de Guaxupé, vão estar disputando dia 14 de maio o Black Ball em Varginha, que é no caso é o Daniel Carvalho, o Douglas e o Márcio Ferreira, que é muito conhecido na cidade pelas lutas lá pelo MMA. Eles vão estar disputando o Black Ball em Varginha e o campeão vai estar ganhando. Uma passagem para estar disputando o Mundial da Califórnia. Mundial na Califórnia, nos Estados Unidos também. São os rapazes que precisam bastante. Estão todo mundo junto aí. Se puder colaborar e ajudar todos, todos é sempre bem-vindo. Toda ajuda é sempre bem-vinda pra gente. E como eu falei, a divulgação, a gente dá o retorno depois. Com certeza. E Guaranés é uma cidade muito esportiva. Como a gente estava conversando, né, Davi, ontem, relação aqui muito forte a capoeira, com todos os amigos nossos, pessoal do Hapkido, do futebol. Então, assim, tem espaço pra todo mundo e cara, é uma cidade que merece, os atletas merecem aqui, todos nós. Valeu, merecemos. Gente, eu tô tentando achar aqui no texto que eu copiei aqui do site lá da cidade que você morava, como é que chama a cidade? Gurupi. Gurupi, né? Gurupi, hoje é audiência total também. Com certeza, né? Galera, avisei a galera lá. Valeu, gente, aquele abraço, viu? Bom, muito obrigado. Começou, voltamos já recebendo aqui a dupla Nanda e Marcos.